Olha, Senhor, Tu sabes que todo homem tem um segredo. E eu gostaria de contar o meu segredo. De todo o meu coração, eu conto pra Ti. Preciso te contar o meu segredo, pois ocultar eu sofro muito mais. Preciso te contar, mas que depressa, pois sei que sem você não tenho paz. O meu segredo, Senhor, está na alma. Quando canto já não sinto mais a Tua alegria fumegante, que arde e queima e eu te peço mais. Queima minha alma ferida, que sem paz e sem guarida precisa de Ti, Senhor. Precisa de Ti, Senhor. E aí você, que tem o seu segredo e não conta pra ninguém, conte pra Jesus. Ele pode te ouvir, sabe? Conta de verdade, conta tudo. Não deixe nada sobrar. É o único amigo. Senhor, eu choro tanto em minha cama, principalmente quando vou dormir. Um sentimento fala tão profundo, o qual eu não consigo descobrir. Mas uma voz clareia minha noite e vejo a solução do parecer, e todos os mistérios se desvendam. Então posso sentir o Teu poder.